sua continua iluminada. Eu cruzo mar de piratas, petroleiros e sereias prateadas. Eu vou bater na sua porta pra conversar numa língua nossa. E eu nunca mais vou embora, ou até essa chuva. Conversar.